Control, good evening, Ocean 6259, pass on top 200, climb 340, dial, depart, delay the transition, 5171. Channel 6259, radio contact, climb first level 360, up to 2000 feet, fly direct to leader position. Roger, climb 360 up to 2000, take heli direct to leader position, 6259. Taxi voo 601 com 177, 4 horas, Campinas. Voo 601, Índia, ponto para também todos no 895, ajuste chamar 095, bom dia. Obrigado, torre 295. It's clear to climb to level 360, right? 360. Thank you. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette pro 06 até 3603. Voo 567, chame Recife 260. Recife 260, agora 567. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. message 259 call, receive center sequence 125 decimal 1. Could you say again, ma'am, please? 125 decimal 1. 1251, Ocean 6259, thank you. Controle Gol no 601 na Tael, Leda Bridge. 601, contato radar, Gol 360, saída da El. 360, da El. Tom 601, chame Recife, 1251. 251, 601. Condor de Salvador, Uno 776, informação Tango, vai atingindo Uno 50. O 776 acione identificação autorizada, chegada à Mare, desce 2 mil pés, que é legal na 015. 2 mil pés, chegada à Mare, ajuste 10, 15, gol, 1776. Voo 776, autorizado sinal ILS. Autorizado sinal ILS, voo no 776. Se o Bravo está fazendo o correto, livre acionamento na aerostática 621895 para o táxi. Bravo suficiente, chame a 621895 para o acionamento. 273, boa noite, autorização com 5320. Boa noite, 3, 330, autorização, desculpa, para o filho da El. Sente, guardando, boa noite, 273. for dial. 10.000, mando dial, tô vendo 360, voo 9940. 10.000, cruza direita, após Leda Bridge, 5403, transponder 208, controle, voo 9273. Liga dial, Leda Bridge. Dael, Leda e após Bridge, voo 9273. Vai, ficou tão triste, né? Pronto, voo 9273. Então era pronto, voo 9273. Salvador, eu sou 3197, a 500 da Santos, Galeão 320, aguardando o papo. Só um minuto, pra ter 97, preparando da Dael. Dael. Estabilizado ILS, gol 1776. 1776 completa, final, torre 1895. 1895, gol 1776. Obrigado. Salvador, 940, chame Recife, 1251. 251, boa noite. Boa. Autorizado galhão 320, responda 90 curva direita, seja é da El. É, após eu pedulo 190, após vida bridge, aciona 5413, com 2 28 para o trânsito 3197. É da El, após voa Leda, e após Leda, direto bridge, onde em bridge, a gente pedulo 190 até SMAP, depois SMAP com a roda do plano. Ok, está ciente, está aí, 197. Vida mentira, está aqui, 197. Afirmativo, saída da EL após vida, vida após vida, pode acertar o vídeo 1-0 após o mapa, está aí, 197. Correto, com 8, questão, está aí, 197. Está aí, 197. Olha, puxa, estacionamento, boa na 273. Então, 3 está livre, com 273, quem está aí? Livre, com a parte, com 273. Repito, 5298, a sua identificação autorizada a chegada da MAN, desce 4.000 pés, Senegal no 0 no 5. A MAN 4.000 pés, no 0 no 5.